Quando eu voltei da Europa, os amigos do meu pai comentavam: coitado do Orlando, gastou um dinheirão para mandar o filho estudar na Suíça, o menino voltou tocando bongô. E é verdade, eu era fascinado com bongô. Inclusive, quando eu voltei, toda segunda-feira tinha no Plaza uma jam session, onde iam músicos como o João Donato, o Bebeto, que depois foi do Tamba Trio, Luizinho Essa. Só tinha craque que ia lá. Marcos Pilman, que é sax tenor e também cirurgião plástico. E eu adorava tocar bongô com essa turma toda. E por que que eu fiquei vidrado no bongô? Porque houve uma época em que a música cubana influenciou demais o jazz. Foi criado Afro-Cuban Jazz. Era Cuba influenciando os Estados Unidos. Já pensou, hein? Era antes do Fidel, claro. Um belo exemplo desse tipo de música foi composto por Dizzy Gillespie e chama-se A Night in Tunisia.